Romeu Oscar inicialmente na curva da rotatória, estou com a Airbus Delta 1 minuto para a Duna com 240 nós de indicado aqui, ok? Então vamos reduzir, vamos ficar com o zero de indicada, vai bater a prova da rotatória aqui, Romeu Oscar. Solo 19, direita via Foxtrot, chama o solo 21, 219 Foxtrot, 219, é 135-602, controle. Foxtrot, controle. Estabilizado, 3560. Qual é o chamamento para o qual está na loja 2995? 2895, marcador externo agora com 5 milhas. Continuando a aproximação, aguardando o eixo no 735. Vamos embora. Vamos reduzir, vamos pegar a tela da nossa agora, o quilômetro. 3560, estou de controle? 35, boa tarde, baixar para lá. Boa tarde, à esquerda temos um tráfego de Tailândia, asa alta, trem fixo, bimotor, paciente do seu tráfego, aproximando pista no 7 com a velocidade bem reduzida, não interferirá na sua aproximação, vento no 30 graus, 8 nós, ajuste no 0 no 6, checa o tempo autorizado. Teste autorizado, 3560. Já 9750, chame Centro Recife na frequência 128-8 Eterna 129-0. 128-8-0, tá na frequência. Deixa eu fazer o seu para ingresso e até o lado. Tem que apagar o seu almoço, tem reporte na Thiago. Pode dar na Thiago, Thiago, Thiago. Fundo autorizado, pistão 7, vento 190 graus, 89, baixado, trabalho de fato. Ele pousou no 7, que não é melhor. Hotel no Celos 23, 121, lado direita. Passatando o Kilo Romeo Oscar, Celos 23, direita Aristar, táxi autorizado. Frequência livre estacionada, boa tarde. Thank you. 376. Qualquer dança de São José é dessa leve para tirar 0060, que é na tirar 016. Thiago Soares, autorizado final no 7, chame curta, baixar o trabalho de fase. Senhor, autorizado, gostaria de fazer o PGL? Sim, sem problemas. Autorizado, aproximação e toca remetida, chame na... através da Enmar, já tem o tráfego visual, vento 130089, altinho pelo 06. Reporte através da Enmar, agora no reto. Mandou o Thiago Fiosca através da Ingba. Thiago Fiosca, vista 17, autorizado toque remetido, vento 120 graus com 089. Autorizado toque Salvador, boa tarde, Bruno 397, pode estar pronto. Boa tarde, Bruno 397, pista no zero. Atualizou a Milena Colado, né? 120, 089. Pista no zero, no 397. Essa chegando pra Ecolim Maestro, confirme o esquema, o tipo de instrumento que eu tô levando. Instrumento, qual é o cenário? Guarapá, Ecolim Maestro, ACN, código 0154, precisa de corredor forte, a partir do corredor de lá. Bruce, with SNR, with 662, field information. ID 662, Hawk Event, send IAM on IR with six levels 072, QMH10, 161, and IR for descent. Now we are ready for descent. We have your visual condition to set flight on. Imediato, quais são? Temos seu curva esquerda, o Thiago Costa pode fazer o cruzamento no 107-0. Júlio 703, você é no código 5133. Júlio 703, justamente sobre o teu nível de 125, aguardando coordenação 135. 1397, decolagem 35, controle 120, decimal 20, abordagem. 1208, 397. Opa, Paulo, eu sei algum filósofo que ingresso está perto do vento pistão 7, aguarde para girar a base. Você vai embora da via agora em torno de 7 milhas. Sinal, pistão 0, vem. Gente, deve entrar na prestação, o Thiago Filósofo vai aguardar para roubar a base. Thiago Filósofo. Mais um estava emitido ou continuou? Estou cruzando, mais um, senhor. Zero está afastando do setor norte, espera visão naquele setor. Venta no 20 graus 89, ajuste de atinto no 06, fita 10, foi localizado. Este livro, bom, seu próximo informado. Obrigado, Xanã, até 3 da manhã. Salvador, só 3154, como está aqui, boa tarde. 3154, ação de identificação, deixa eu ver chegada da Mariana, para o nível 080, e ajuste no 06. A 3254, mantém a pista de chegada número 3. Alguém chamou de hoje que precisava girar a base, chamei o final no 7 estabilizado, aguardando o eixo no 7 livre. Tirando base, o Thiago Filósofo vai guardar o Ono 7 livre. Thiago Filósofo. 703, considero as frequências Ono 2, Ono 2, décima 8, tornando Ono 2, meio, décima 0. Eu tenho quantas feridas afastadas, Salvador? vamos ver se acordou ou não. Eu estou com o 750 ponto final, o Wang da Gol, 8 milhas fora. Tem condições de decolagem imediata, sem ter vindo no eixo 7? Esse é o nome 8, do sinal 95. Conom 8, 95, na 64. Até o meio indicando o Charles, que agora é 54 milhas oeste do Rio de Janeiro, para o serviço de informação de voo alerta, chama o centro Recife na frequência 12, do sinal 8, eterna 12, meio do sinal 0. Jato, sem interferir no eixo 735, estou com 750, quanto final contado em medida? Sim. Estou então no farol de Itapuã, Guardião 02. Seria algum atendimento, alguma prioridade na, no atendimento de algum setor? Sim, você está livre de decolagem e evite aí o eixo 7. O tráfego adicional, Bang da Gol, 6 milhas fora. Zero 7 964, tráfego avistado, check 3 de pouso, metro 1001009. Pouso autorizado, tráfego, decolando na lateral da cabeceira do 7, olho 4 da Polícia Militar, decolando com o norte, o tráfego adicional, César 150, tocou em Meteux no 7, setor sul, mantendo este setor em espera visual. Pouso autorizado. CB pouso, estamos 0, César tráfego, gol 9964. Oi, Oxfam, CB, vem. 326 do solo aos 4-1, estamos só levando os números falados. Pois vamos lá, vó. Incentivo for 1090, 86. Compra, 1016, 1062. É. Gentileza? 3-0-1-1. Golf Oscar, tocou em Meteus 41, mantém o setor sul. Mansão, autorizada por pela direita para a base do dinheiro pitando 7. Reporte pronto para girar a base, o Céu Golf Oscar. Reporta pronto para girar a base, o Céu Golf Oscar, curva à direita. Gajão 02 é presente em Itapuã, o litoral, no caso, aguarde preferência. Então, autoriza a presença direto farol da barra. Curva à esquerda, libera o eixo da sinal de X0. Assim que ligar o eixo, ele está certo do controle, o controle autoriza a barra. Estou com 767 da Conda, há 1 minuto para a dona. Certo. Partindo para a curva aberta do eixo da barra. Tem condições de acolher imediato assim que é autorizado? Afirma. Aliás, manter. Afirma, tem um controle. Guardião 02, assim que interceptar a linha litoral, chama o controle em 120, décima 80. O Guardião 02. 120, 80, na linha litoral. Escolha mais, que eu quero agradecer no circuito, chama a torre na frequência, é melhor, se desmala a licença. Chama a torre em 1-1-8-8-5-4-9. Pelo menos, mais um 5. Vento 120 graus, 109, decolagem autorizada. 28 Cabrera. Nós temos que ter problema ISR ou VSR? Essa é a 002, prossiga em condições visuais. Tipo 4, reduza para a velocidade de aproximação. É, redução estabilizada, 305. Exato, aproximação, se me torna frequência 168, aproximar 95. 395, Pátio 4, então, na onda, com o solo 49, você vai ser no estacionamento na época de uma onda. Devia estar ciente na cobertura de GNTC? Pode mantém três rapazes. Pela 3 mil pés, eu passaria do 2231, perfil 1. Hold on. Jornal 7, deixa eu para o 0050, me chama 090. 097, tráfego das horas 17 milhas, rumo norte, passando o nível de voo 050 para o nível de voo 180, até o 172. Cada 231, se levantar nível de voo 060. 060, passeio 2231. Passarinho de 2231, tráfego 11 horas, 14 milhas, rumo sudeste, passando o nível de voo 100 para o nível 050, 2737. Sentido tráfego, passarinho 2231. Passarinho 2231, 15 milhas, rumo sudeste, avador, na sua navegação na prova de Barreira. Assume a navegação, vamos direto barreira, se mantendo meia dúzia de mil, aguardando a sanção, passaria 2231. Senhor. Então, tocou e meteu aos 55, curve à direita para o corredor Axé, aguarde o trânsito de comunicações, reporte na vertical do farol de Itapuã. Encontrando o vertical do Itapuã, a curva à direita segue o próximo aparelho, tá bem? Janela 63 no 5, decolando 5 mil, chame o controle agora, frequência 120, decimal 8. 120, 63 no 5. Salvador, boa tarde, Janela 63 no 5. Janela 63 no 5, contato com a Dana do Colégio, subiu a solução da 1, 3, 1, ótimo, para o nível 3, 1, 0. Via 360, pode ir 2000, pode ir na Soleda? Aguarde. Aguarde. Controle do Papa Romeu, segue o caso. Papa Romeu, sono, eu vou ser mais que eu preciso. Segue o caso, tem que pode seguir o corredor Axé e retorna da cidade de imediato do céu lá do céu. Por ingresso, interrompe o céu da Jéssica. Prossegue o corredor Axé e volta para Interlagos. Três corredores sobre regra de usuário, no meu pé, os corredores Axé, a taxa estrada barra Interlagos. Autorizado no meu pé, os corredores Axé, a conta da parada barra Interlagos. Dois corredores Axé, a taxa estrada barra Interlagos. Meia da metrô de Matinho, quanto eles mantém a reta até 3 mil pés. Vento no 00089, livre decolagem. F462, contato radar 66 milhas, cidade de Lourdes, Salvador. Desça para nível de voo 050, voo na frente do Gomes, para o centro que estará chegando o Gomes de Ouro. Tráfego superado, desce para 2 mil pés, ajuste mais 0, 1 momento, ele está adicionado nessa cruz, como 0, contabilizado. Passa 2 mil, alto 3, 0, 2, 3, 1, superado, se mantém o nível de voo na 8 de abril. Acessão para 1, 8, 0, passeio 2, 2, 3, 1. Controle, muito boa tarde, juiz Kank Uniforme. Contato com o Whisky, Yankee Uniforme, contato com a colagem, mantenha por até 2 mil pés, após que o Whisky não tenha sido feito no almoço, de confronto. Confirme, senhora, 2 mil pés ou 3 mil pés? Confirmando 316, Whisky Kilo 5. 316, Whisky Kilo 5. Tower 118, it's 9-9-10. Alright, man, Postal 023. Tower 118, Postal 7-9-1-0, short final. Postal 023, PH 9-1-0, wind is 110 degrees, 8 knots, Kennedy 0-6. Tower 110, Kennedy 0-6, Postal 023. Chame, eu já estou com o meu avião e confio em você, pode você. Eu sou meu. Portugal 03, NH01, Livan, Lamp, Fox, Trotch, and Cal Grado 1, Como se não estivesse recebendo o modo Charlie, confirme a altitude que está passando. Cruzando no momento 2.500 pés, informante, Chara, que algumas vezes tem acontecido isso com a gente, somente aqui em Salvador, de não estar recebendo o nosso transporte dele. Sim, a gente está passando isso e é que não é fácil. Agora recebe o modo Charlie. 089, ajuste o 06, aguarde autorização do posto. 16, agora atenção, 097. Pistão 0, ponto autorizado, número 30, 089, 1036. 30, ponto na 10, ponto 097, 1036, ótimo. Colégio, você vê que está no número 3, só não é, só para ir até o dia 0. Pode ir a 3 a 0, 1 metro 1. Pode passar de colégio, autorizado a manter. Pode 2262 Mendoza, autorizado aliás decolar, pista no zero, sem parada, 130, 130 graus, 109, altitude 06. Autorizado aliás decolar, sem parada, 065, decolar do perfil da São Bruno. Agora. São 471, quero que você o localizador pulga à esquerda na proa 140, terceira vez na proa, ajustando a 06, autorizado final, alerta 480, com a minha esquerda. Esquerda 140, descendo para 2016, foi para a utilizada aqui, 3747, por 9. Trouxe para 2, para ingresso, calado. 493, 193, 1, 2, 3, 4, confirmando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 8, 3, 4, 3, 5. 2462, vai chamar, boa. Eu vou 462, 398, pessoal, mais 1895, 462. Para onde? 510, tráfego de colônia frente, é um APR da Caixa Lendo, vai curvar direito no ponto do subida a bordo. Curva pela esquerda, e agora as tensões de comunicações azul 442, subindo para 2010. 2010 à esquerda, o azul 442. Negativo, a gente vai ver a 3151, a gente vai ver a 3151. Mantenha o número 6, desça para o número 6. Descida para o número 10, Thiago Santos. Algum 4462 está na escuta? 3262, decorado 13, chama o controle agora, 2080. 2080, será por avanço, 4462, instrução da APA. Eu estou subindo agora para 316. Tá, subindo para 400. Contato radar decolar e CDA por via CDA por vigilância. Via A por vigilância, Conselheiro 2000. Conselheiro Salvador, confirma se permanece a restrição de 3000 para o 2002? A gente vai subir e manter 3000 pés, 4462. Subir e manter 3000 pés, o 2002. Programação 250, emite a magnética ou 300 de cima. Esquerda 250, azul 442, confirma a limite. Azul 4462, o limite será a radial 290 Salvador. contato, pode prosseguir na descida, 6314. Telemão 314, decoração para o sequenciamento com a esquerda na frente 020, limite radial 300 em Salvador. Esquerda, confirmando a próxima. 020. 020, limite 300 em Salvador. Solo 300, 100, mais. Vamos autorizar, perdeu contato com o controle da 47. Azul 4462, curva à esquerda para 240, limite para o sul, esquerda 240, esquerda 140. 240. Salvador, eu passarei 2262. Passarei 2262, prossiga. Prosseguir na subida, senhora? Negativo, mantenha 3.000. A bater 3.000, tem condições de voar? É left ou da presente? Mantenha a saída para chamar 2.000. Gente, a bater é 2.000. Chamar minha 3.000, subida para 1.709. Reduz 1.709, mantenha 2.050, pode prosseguir? Salvador, por gentileza, 6.014, preciso prosseguir na descida. Chamei 3.014, vista 4.000 pés. 4.000 pés, 3.014. Isso, 3.042, vista para 2.000 pés, registro 0.06. 2.006, passa 0.06. Chamei 8.000, dispara nível de voo 070, não foi de parque.